Aí, na moral, hoje nem me liga, nego. Nem me liga, nada mal, hein? Nada mal. Avisa que essa noite é nós, me deixa. Se tiver mil sóis sobre nós, deixa. Derretendo gelo a sós, amor, deixa. Seu olhar, dois faróis, nego, inodeixa. Um momento, pause. Nossa festa no auge, tão brinda por nós. Vida pra nós e barulho, deixa que eles nos escutem surdos. Coração congelado, moleque se inflama. É um céu de veludo em chamas. Hoje é pique Las Vegas, paco de drama. Quase no escuro as damas. Nós tamo tipo Bill naquela. O bonde não para. Somos iguais, fitas, drinks, mano. Bonde não falha. Foco na filha, elas vindo de frente. É o bang da Anitta, só paniquete. Só que essa já deram tanto que os birros tão fat cap. Somos assim, é simpático. Pode falar, mas contanto que façam. Porque eu não me sujo na rua, não manda cartinha cobrando, é pior que Serasa. Um salve os amigos de agora, paz. Dois salves, relíquia de antiga, Deus. Livros que foram mais cedo, o circo chegou. A dia partida e vem. Avisa que essa noite é nós, me deixa. Se tiver mil sóis sobre nós, deixa. Derretendo gelo a sós, amor, deixa. Seu olhar, dois faróis, negro e nordeste. Vem correr, perigo e amar, sexta-feira 13. Emoção, vem comigo andar, sexta-feira 13. Calçadão, olha se passa, sexta-feira 13. Olha o mar, eu que fiz, tá? Sexta-feira 13. O dia nasceu pra nós, os prédios vão cair. Nunca é tarde demais, vem, vamos embora daqui. O cimento nos fez corações de pedra, sorrisos de mármore, reis dessa miséria. A noite é nossa nessa sexta-feira 13. Tem sangue na minha bota e cê tá lindo outra vez. E pólvora, pressa mente insana, ela dança. Eu olho o que ela fez com seu jeito de criança que... Desperto amor, amor, me desperto amor, meu amor. Cê me despertou, me desperto amor, amor. Último som da noite, o último drink, o último adeus no fundo. Primeiro som pra nós e seu, perco você no mundo, linda. Me deixa um recado no espelho, escrito a batom. Assina com dedo e camufla vapor. Ideias pra eu pôr no meu som, não. Vem me propor ilusão, não. Teu cheiro só lembra pecado, eu sei. Valores no rap são caros, casas, carros, joias, casos, não. Menina do olhar congelado. Avisa que essa noite é nós, me deixa. Se tiver mil sóis sobre nós, deixa. Derretendo gelo a sós, amor, deixa. Seu olhar, dois faróis, negro e nordeste. Vem correr, perigo e amar, sexta-feira 13. Emoção, vem comigo andar, sexta-feira 13. Calçadão, olha assim se pá, sexta-feira 13. Olha o mar, eu que fiz, tá? Sexta-feira 13. A bruxa tá solta. Confrontando ideia ao Léo. A bruxa tá solta. Adoçando a mente o véu, nego. A bruxa tá solta. Doce travessura linda. A bruxa tá solta. Os meninos na loucura brinda. A bruxa tá solta.